Boa noite, Kika 3603, Kika Whisky, Kika 360, Guarulhos, ponto cópia. Kika 3603, boa noite, formação Whisky, confere, Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5063 no transponto. 3603, 20 Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita após a saída da El, Leda após o abrigo, transulo no 6 e conforme o plano. 208, o controle 5063, transponder. Correto, confirmando o portal 612? Afirmativo. Cliente no 612, chama pronto para o inspecionamento, tanto 3603. Chama pronto, 3603. Salvador, boa noite, eu vou no 6-1-3, autorização Brasília, posição 3, informação Whisky. Bom, no 6-1-3, boa noite, informação Whisky, confere, confirmando, agora informação X-Ray, Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pelo 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5065 no transponder. Gente, autorizado 360, decolada 10, curva direita, saída Arbor até Elefa, intercepta pelo Zulu 17, após rota conforme o plano. Controle 1208, transponder 5065, gol no 6-1-3. Correto, portão 3, chama pronto para o subaccionamento, gol no 6-1-3. Chamada pronto. Boa noite, strip 5216, ascende Dex 8. Strip 5216, boa noite. Formação X-Ray, confere. Confirma aí o ABT do plano? 2302. Gente, dentro de mais 8 minutinhos eu estarei no sistema, só um instantinho para a cópia. Preparando a saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Assim que eu tiver o plano de sistema, eu chamo, ok? Grato, senhorita. Puca, Jamo. Gostaria de solicitar o 170, por gentileza. Gente, 170. Aguardando coordenação e cópia. Felipe 5216. Grato. Salvador, Flor de Controle, Good Evening, Azul, Foz Zero, 7-0, Information X-Ray. Azul, Foz Zero, 7-0, Scott Island, clear Mari Arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1017. Okay, clear to Mari Arrival, descend to 050, and altimeter setting 1018. Azul 070, fly direct, Mari position, correct, retard position. Exact, direct, azul 4070. Chaleminha 212, passando Duna, completa aproximação, torre no noite, decimal 6. Boa noite, meia, boa noite. Boa. Pra Guarulhos. Noite 85. Um minuto, cópia. É 212, ciente, reporte quando baixado e travado. Passará. Meia autorizado acionamento no 06. 3603 autorizado o acionamento no 06, puxa em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto pro táxi. Coordenação autorizada, chama táxi no 3603. 1885, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolu no 6, após Belo Horizonte, após ECT Trive. Nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta S. Decoladão no 0, curva direita. Aciona o código 5066, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, Pesolu no 6, Belo Horizonte, Trive. Nível 360, decola da El, Leda, após Leda, Bridge, decola no 0, curva direita, aciona 5066, controle 208, boa noite, 85. Protejamento correto, chame pronto no 09-1805, aciona o código 5066 e o controle 1208. Aciona 5066-1208. Lufa 070, descend and maintain 2000 feet, QNH 1007, report tab to your localizer current. Second, descend to 2007, we report established localizer, Lufa 070. Avijet 1728, that maintain nível 050. 050-1728. Meia, autorizado Salvador Aracaju, via Golf 677, o nível autorizado é 1970. Realiza o perfil da saída Puca, após Jamo, após DCT Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à sua esquerda, aciona o código 5074 e o controle em 120.8. Autorizado 1970, a Golf 677, subida Puca, transição Jamo, depois DCT Aracaju. A primeira curva à esquerda, 5074 o transponder e 28.1208 o controle. Nível autorizado é 1970, cotejo 35216. É autorizado 1970. Seguinte cotejamento correto, reporta pronto no, no, na remoto no 3 do Pantio. 5216, cliente. Ataque Ceuta 3603 com 118 a bordo, autonomia 3 horas e 55, alternando Galeão. Autorizado o táxi via Pátio de Alfa no ponto esperador em 118, decimal 612, o QNH 10, 17. Pátio de Alfa, 18.6, ponto esperador 10, 3605. Salva, chanel 6212. 6212, táxi via Alfa, importância da Juliette. Alfa, importância da Juliette, 6212. Chanel 6212, aguarda antes da Juliette dar passagem a um aeronave da TAM, após ingresso a Juliette, seu portão 05. Aguarda antes da Juliette dar passagem a aeronave da TAM, após ingresso 05, 6212. Salvador, boa noite, voo no meio, no 3, no 3, puxa, essa nadão. No meio, no 3, aguarde. Aeronave da TAM vai taxiar sua retaguarda, após a mesma, está autorizado, puxa no 3. Afirmativo, após a passagem, autorizado, voo no meio, 1 no 3. Controle de Salvador, boa noite, Tandre 662, para receber informação aqui bem, Xinge 150. Tandre 662, boa noite, sendo identificação, autorizado chegada Mari, já se mantém o nível 050, o ajuste no 097. Chegou. Autorizado no 316, 113, iniciando. 7, autorizado LS, da pista no 0, reporte estabilizado. do 4070. 4070, complete final, tower 118.6. 186, do 4070. 6728, vai abjeto, copiou o controle? Negativa. Décima tem 2000 pés, o ajuste no 097, autorizado, sinal LS-X-Ray, da pista na 0, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado, sinal do X-Ray, pra 0, poderia estabilizado, 6728. Salvador Tower, good evening, Azul 4070, 1 mile to Outer Marcher. Roger, Azul 4070, continue approach, stand by when I vacate to check landing gear. Stay by, down and rocket. Roger. Meto no 5, ciente, vou ordenar com a estrela. Azul 4070, clear to land runway 10, wind 020 degrees, 059. Clear to land runway 10, Azul 4070. 3603, decolou 41, chame o controle 120, decimal 8. 1208, para 3603, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, para 3603, decolado, mas escuta. 3603, contato radar, sobe mantém o nível 340, da presente Leda após Leda Bridges. No táxi segundo 613, PAB 83, 4 horas com fim. 4 horas com fim, autorizado o táxi de Índia Alfa no ponto espera Torre 118, decimal 612, que é negão na 017. Autorizado Torre 186, 1097, gol 1613. Controle Salvador, boa noite. 3858 da TAM, cliente da informação X-Ray, livrando 180 para 150 recife. 3858, boa noite, acena identificação, autorizado chegada Mari, desce mantém o nível 060, correção 050, o ajuste no 067. 050, no 017, chegada Mari, 3858, tá. Azul 4070, background at 42, call 121, decimal 90. 4190, so long. Salvador Grand, good evening, Azul 4070, Foxtrot. You're clear to taxi via taxiway Alpha, hold short, taxiway Juliet. Alpha, hold short, taxiway Juliet, Azul 4070. Europa 083, Scott Airbank, query Bonf arrival, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1017. 4,000 feet, 1017, and Skok Airline Europa 083. meio na 3. Sim. Sete, 28, livre pouso no 0, vento 04, 0 graus, 04, nós. Livre pouso, objeto 67, 2 0. Volume 1-3, decolou 4-5, chame controle, 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0, volume 1-3, tenha bom final de semana. Reporta estabilizado, minha LF, que derreira pista no 0. Pé no 07, ajuste, pode estar precisado, ele é o 0-3-6-2. Controle, Salvador, gol no 603, boa noite, passo pra 1500. Gol no 603, boa noite, contato radar, sabe, mantenha o nível 360, sai da árvore. Sai da árvore, para o 360, sem restrições, no 603. Sol 3603, Centro Recife, 125, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. 728, salas 47, direito 1219. Direito 1219, boa. Salve Salvador, boa noite, objeto 67. 28, livrou tanto escuta. 6728, táxi de Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette. Na 3858, redução para 220 nós. 220 reduzindo, 3850, tá? Os 158, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o A360. O limite é o QD Mike 1000 de Sintra. Ok, à esquerda, pro 360, pro norte, limitado por 100 de Simbra, da 3858. A parede 2226, da presente Voiduna, desce e mantém 3000 pés. O ajuste no 0 no 7. Para 3000 no 0 no 7, eu vou manter pro Diamar, que a gente tá um pouquinho alto aqui, tá? O TAM 362, eu mantei velocidade até o externo pra... Ciente, TAM 3662. Juliette, 6728. 6728, ingresso a Juliette, portão 4. Juliette 4, 678. 6728.